Ficheiro 19. Incertas começámos a subir por Santa Catarina. Mas pouco depois, Lila mudou de ideias. Parou, disse que voltava para junto do irmão. Tentámos convencê-la a ficar connosco, mas não fez caso. Enquanto discutíamos, vimos um grupo de rapazes, 5 ou 6. Pareciam os canoeiros que às vezes admirávamos nos passeios de domingo junto do Castelo del Ovo. Eram todos altos, bem constituídos, bem vestidos. Alguns levavam um bastão, outros não. Passaram ao lado da igreja em passo apressado e dirigiram-se para a praça. Com eles encontrava-se o rapaz a quem ri nos morrar à cara, com o pullover de decote em V sujo de sangue. Lila soltou-se da minha mão e foi a correr. Eu e Carmela seguimo-la. Chegámos mesmo a tempo de ver Rini e Pasquale a recuar lado a lado na direção do monumento central da praça, e o grupo dos bem vestidos a persegui-los e a dar-lhes com os bastões. Gritámos por socorro, começámos a chorar, a interceptar transeuntes, mas os bastões metiam medo, as pessoas não ajudavam. Lila agarrou um dos agressores por um braço, mas deitaram-no ao chão. Vi Pasquale de joelhos, atacada a pontapé, vi Rina proteger-se das bastonadas com o braço. Depois parou um carro. Era o Milicém do Solara. Marcelo saiu do carro. Primeiro levantou Lila e depois, incitado por ela, que gritava de raiva e chamava o irmão, atirou-se para a refrega, dando murros e levando. Só então Michele saiu do carro, abriu o porta-bagagem sem pressa, tirou qualquer coisa que parecia um pedaço de ferro reluzente e entrou na luta, batendo com uma violência fria que espero não voltar a ver na minha vida. Rino e Pasquale ergueram-se furiosos, batendo, apertando, rasgando. Pareceram-me dois desconhecidos, de tal modo estavam alterados pelo ódio. Os rapazes bem vestidos puseram-se em fuga. Michele aproximou-se de Pasquale, que sangrava do nariz. Mas Pasquale repeliu com maus modos e passou pela cara a manga da camisa branca, vendo-a depois molhada de vermelho. Marcelo apanhou do chão um molho de chaves e deu-o a Rino, que agradeceu de má vontade. As pessoas que antes se tinham afastado aproximavam-se agora, curiosas. Eu estava paralisada de medo. Levem daqui as raparigas, disse Rino aos dois Solara, no tom agradecido de quem faz um pedido que não pode evitar. Marcelo fez-nos entrar para o carro. Em primeiro lugar, Lila, que opunha maior resistência. Amontoámos-nos todas no banco de trás, sentadas no colo umas das outras, e partimos. Voltei-me para olhar para Pasquale e Rino, que se dirigiam para a Riviera. Pasquale ia cochear. Senti-me como se o bairro se tivesse ampliado e abrangesse Nápoles inteira, incluindo as ruas da gente rica. Dentro do carro houve imediatamente conflitos. Gigliola e Ada estavam muito irritadas, protestaram pela forma incómoda de viajar. Não é possível, diziam. Então apanhem-se e vão a pé, disse Lila. E estavam quase a agredir-se. Marcelo travou, divertido. Gigliola desceu e, em passo lento de princesa, foi sentar-se à frente no colo de Michele. Fizemos assim a viagem, com Gigliola e Michele a beijarem-se constantemente diante dos nossos olhos. Eu olhava para ela. E ela, enquanto dava beijos apaixonados, olhava para mim. Eu desviava logo os olhos. Lila não voltou a falar até chegarmos ao bairro. Marcelo pronunciou algumas palavras, procurando-a com o olhar através do espelho retrovisor, mas ela não deu resposta. Quisemos que nos deixassem longe de casa, para evitarmos ser vistas no carro de Solara. Fizemos o resto do caminho a pé, as 5 raparigas juntas. Excetuando Lila, que parecia consumida pela raiva e pela preocupação, estávamos todas muito admiradas com o comportamento dos dois irmãos. Valentes, dissemos, portaram-se bem. Gigliola repetia sem parar. Mas é claro, mas o que é que julgavam? Mas sem dúvida. Com ar de quem, por trabalhar na pastelaria, sabia bem que o Solar era um gente impecável. A certa altura perguntou-me num tom trucista. Lá na escola como é? Ótimo. Mas não te divertes como eu me divirto? É outro tipo de divertimento. Quando ela, Carmela e Ada se separaram de nós para entrar em casa, eu disse a Lila. Os ricos são piores do que nós, sem dúvida. Ela não respondeu. Acrescentei circunspecta. Os Solara podem ser gente de merda, mas ainda bem que lá estavam. Aqueles da Via da Emili podiam matá-los, ao Rino e ao Pasquale. Ela abanou a cabeça energicamente. Estava mais pálida do que o habitual e tinha sulcos roxos profundos sob os olhos. Não estava de acordo, mas não me disse porquê. 27. Passei com 9 a tudo. Até ia receber uma coisa que se chamava bolsa de estudo. Dos 40 que éramos, ficaram 32. Gino foi reprovado, Alfonso tinha que repetir 3 disciplinas em setembro. Incitada pelo meu pai, fui à casa da professora Oliviero. Minha mãe era contra, não gostava que ela metesse o nariz na sua família e se permitisse tomar decisões a respeito dos seus filhos, passando por cima dela. Com os 2 pacotes do costume, um de açúcar e outro de café, comprados no bar Solara, para lhe agradecer o seu interesse por mim. Ela não se sentia muito bem. Tinha qualquer coisa na garganta que lhe doía, mas elogiou-me muito. Regozijou-se com o meu bom aproveitamento, disse que me achava bastante pálida e que tencionava telefonar a uma prima sua que morava em Ischia para ver se ela me recebia em sua casa durante algum tempo. Agradeci, mas não disse nada à minha mãe sobre aquela possibilidade. Já sabia que ela nunca me deixaria ir. Eu, a Ischia? Eu, sozinha, de barco, fazendo uma viagem por mar? Eu, imagine-se, na praia, a tomar banho em maiô? Nem a Lila falei nisso. A sua vida, em poucos meses, perdera até a sua aura aventureira da fábrica de sapatos. E não tinha coragem de me gabar da aprovação, da bolsa de estudo, de umas possíveis férias em Ischia. Aparentemente as coisas haviam melhorado, pois Marcello Solara deixara de andar atrás dela. Mas depois da violência da Piazza dei Martiri, dera-se um facto totalmente inesperado que a deixara perplexa. O rapaz, pondo em alvoroço sobretudo Fernando, pela honra que lhe era feita, apresentara-se na oficina para se informar sobre o estado de Rino. Mas Rino, que tivera o cuidado de não contar ao pai o que acontecera, para justificar as nódoas roxas da cara e do corpo, inventara que tinha caído da lambreta de um amigo. Receando que Marcello dissesse alguma palavra a mais, levaram-o imediatamente para a rua. Deram um curto passeio. Rino agradeceu contrariado a Solara, não só a sua intervenção, mas também a gentileza de passar por ali para ver como ele estava. 2 minutos e despediram-se. Quando reentrou na oficina, o pai disse-lhe: "Finalmente estás a fazer uma coisa boa." "O quê?" "A amizade com Marcello Solara." "Não existe amizade nenhuma, papá." "Então quer dizer que tolo eras e tolo continuas a ser." Fernando queria dizer que alguma coisa estava a mudar e que o filho, chamasse ele o que quisesse aquela coisa com o Solara, faria bem a encorajá-la. Tinha razão. Daí a poucos dias, Marcello voltara, trazendo os sapatos do avô para pôr meias solas. Depois, convidara Rino para dar uma volta de automóvel. Depois, encorajara-o a tratar da licença de aprendizagem para tirar a carta, assumindo a responsabilidade de o deixar exercitar-se ao volante do seu 1100. Provavelmente não se tratava de amizade, mas o Solara, sem dúvida, tinha um ganho estima por Rino. Lila, alheia àquele convívio que se passava em torno da sapataria, onde ela não punha os pés, quando ouvia falar nisso sentia, ao contrário do pai, uma grande preocupação. A princípio, recordando-se da batalha do fogo de artifício, pensara: Rino odeia demasiado o Solara, não é possível que se deixe enrolar. Depois verificara que as atenções de Marcello seduziam ainda mais o seu irmão mais velho do que os pais. Conhecia bem a fragilidade de Rino, mas isso não evitava que se enfurecesse com a maneira como o Solara lhe estavam entrando na cabeça, fazendo dele uma espécie de macaquinho feliz. "Que mal há nisso?" objetei uma vez. "São perigosos." "Aqui tudo é perigoso. Viste o Michele, aquilo que ele tirou do carro na Piazza dei Martiri?" "Não." "Uma barra de ferro. Os outros tinham bastões." "Tu não estás a ver, Lenu. Mas a barra estava bem afiada na ponta. Se ele quisesse, podia espetá-la no peito de um daqueles, ou no estômago. Ora, tu ameaçaste o Marcello com o trinchete." Ela irritou-se, disse que eu não percebia. E provavelmente era verdade. Ele era irmão dela, não meu. E eu gostava de argumentar, ao passo que ela tinha outras necessidades. Queria afastar Rino daquela relação. Mas mal fazia qualquer alusão crítica, Rino mandava a calar. Ameaçava, às vezes batia-lhe. E o facto é que as coisas, de bom ou de mau grado, avançaram. E avançaram tanto que numa noite de fim de junho, estava eu em casa de Lila a ajudá-la a dobrar os lençóis já secos ou outra coisa, não me recordo. Abriu-se a porta de casa e entrou Rino, seguido por Marcello. O rapaz convidara Solara para jantar. E Fernando, que regressara havia pouco da oficina, cansado, de início aborreceu-se, mas depois sentiu-se honrado e mostrou cordialidade. Núzia, nem se fala. Ficou agitada, agradeceu as 3 garrafas de bom vinho que Marcello trouxera, levou os outros filhos para a cozinha a fim de não incomodarem. Eu própria participei com Lila nos preparativos do jantar. Vou deitar aqui veneno das baratas, dizia Lila furiosa junto do fogão, e ríamos enquanto Núzia nos mandava calar. Veio para cá para se casar contigo, provoquei-a eu. Vai pedir a tua mão ao teu pai. Está muito enganado. Porquê? Perguntou Núzia ansiosa. Se ele te quiser, dizes-lhe que não. Ora, já lhe disse que não. De verdade? Sim. O que estás tu a dizer? É verdade, confirmei eu. Que o teu pai nunca saiba disso, senão mata-te. Durante o jantar, só Marcello é que falou. Era evidente que se fizera convidado, e Rino, que não fora capaz de lhe dizer que não, à mesa esteve sempre calado, ou então ria sem motivo. Solara dirigia a conversa sobretudo a Fernando, mas sem se esquecer nunca de servir água ao vinho a Núzia, a Lila, a mim. Disse ao dono da casa que era muito estimado no bairro pelas suas qualidades de sapateiro. Disse-lhe que seu pai gabava muito a sua grande habilidade. Disse-lhe que Rino sentia uma admiração sem limites pela sua competência como sapateiro. Fernando, em parte por causa do vinho, comoveu-se. Caguejou qualquer coisa em louvor de Silvio Solara e chegou mesmo a dizer que Rino era muito trabalhador e estava a tornar-se muito competente. Então Marcello começou a elogiar a necessidade de progredir. Disse que o avô começara numa cave, depois o pai ampliara o negócio. E hoje o bar Pastelaria Solara era aquilo que se sabia. Todos o conheciam. Vinha gente de toda a parte de Nápoles tomar um café, comer um bolo. Que exagero! Exclamou Lila. E o pai fulminou-a com o olhar. Mas Marcello sorriu-lhe com humildade e admitiu. Sim, talvez tenha exagerado um pouco, mas é só para dizer que o dinheiro deve circular. Começa-se por uma cave e de geração para geração pode-se chegar longe. Depois, com visível incómodo de Rino, começou a enaltecer a ideia de fazer sapatos novos. E a partir desse momento começou a olhar para Lila como se, elogiando a energia das gerações, estivesse a elogiá-la sobretudo a ela. Dizia, se uma pessoa sentir vontade, se tiver habilidade, se for capaz de criar coisas com qualidade que agradem, porque é que não há de tentar? Falou num dialeto bonito, sedutor, e enquanto falou, não tirou os olhos da minha amiga. Eu sentia e via que ele estava apaixonado por ela como nas canções, que gostaria de a beijar, de respirar o hálito dela, que ela poderia fazer dele tudo o que quisesse, que aos olhos dele encarnava todas as qualidades femininas possíveis. Sei, concluiu Marcello, que os vossos filhos fizeram um lindo par de sapatos, número 43, precisamente o meu número. Fez-se um longo silêncio. Rino fixou os olhos no prato e não ousava olhar para o pai. Só se ouviu o rebuliço do pintacilgo junto à janela. Fernando disse devagar. Sim, é exatamente o número 43. Gostaria muito de os ver, se não se importarem. Fernando gaguejou. Não sei onde estão. Tu sabes, Núzia. Ela que os tem, disse Rino apontando para a irmã. Lila olhou diretamente para o rosto de Solara e disse. Tinha-os sim, estavam guardados na arrecadação. Mas anteontem a mãe disse-me para fazer a limpeza e deitei-os fora, já que ninguém gostava deles. Rino irritou-se e disse. És uma mentirosa, vai já buscar os sapatos. Fernando também disse, enervado. Vai buscar os sapatos, anda. Lila explodiu, dirigindo-se ao pai. Então agora já os queres? Deitei-os fora porque disseste que não gostavas deles. Fernando bateu na mesa com a mão aberta. O vinho estremeceu nos copos. Levanta-te e vai buscar os sapatos imediatamente. Lila afastou a cadeira. Levantou-se. Deitei-os fora, repetiu baixinho e saiu da sala. Não voltou a aparecer. O tempo foi passando em silêncio. O primeiro a alarmar-se foi precisamente Marcello. Disse preocupado. Se calhar errei. Não me tinha percebido que existem problemas. Não existem problemas, disse Fernando, e segredou à mulher. Vai ver o que a tua filha está a tramar. Núzia saiu da sala. Quando voltou, vinha muito atarantada, não encontrava Lila. Procurámo-la por toda a casa, não estava. Chamámos da janela, nada. Marcelo, desolado, despediu-se. Assim que ele saiu, Fernando berrou para a mulher. Tão verdade como Deus ser Deus, é desta vez que mata a tua filha. Rino uniu-se ao pai nas ameaças. Núzia começou a chorar. Eu fui-me embora quase em bicos dos pés, assustada. Mas assim que fechei a porta e me encontrei no patamar, Lila chamou-me. Estava no último andar. Subi em bicos de pés. Encontrei-a aninhada junto da porta do terraço, na penumbra. Tinha os sapatos no colo. Vi-os pela primeira vez acabados. Brilhavam à luz fraca de uma lâmpada pendurada de um fio elétrico. O que te custava deixá-los vê-los? Perguntei desorientada. Abanou energicamente a cabeça. Não quero que ele lhes toque sequer. Mas estava arrasada devido à sua reação extrema. Tremia-lhe o lábio inferior, algo que nunca lhe acontecia. Convencia pouco a pouco a voltar para casa. Não podia ficar escondida lá em cima eternamente. Acompanhei-a à casa, contanto que a minha presença a protegesse. Mas houve da mesma maneira gritos, insultos, algumas bofetadas. Fernando gritou-lhe que, por causa de um capricho, o obrigara a fazer má figura perante um convidado importante. Rino arrancou-lhe os sapatos da mão. Disse que lhe pertenciam, que o trabalho fora todo dele. Ela começou a chorar, murmurando. Eu também trabalhei, mas melhor seria que não o tivesse feito. Tornaste-te uma besta enlouquecida. Foi Núzia quem pôs fim àquela tortura. Fez-se lívida e, com uma voz fora do habitual, ordenou aos filhos e também ao marido, ela, que era sempre submissa, que acabassem imediatamente com aquilo, que lhe entregassem os sapatos, que não retorquissem uma única palavra se não queriam que ela se atirasse da janela. Rino deu-lhe logo os sapatos e daquela vez as coisas ficaram por ali. Eu escapuli-me dali para fora. 28. Mas Rino não se deu por vencido. Nos dias que se seguiram, continuou a agredir a irmã com palavras e com as mãos. Cada vez que me encontrava com Lila, via-lhe uma nova nódoa roxa. Passado algum tempo, senti que ela estava resignada. Uma manhã ele impôs-lhe que saíssem juntos, que o acompanhasse até à sapataria. Pelo caminho, tentaram ambos, com palavras cautelosas, encontrar uma maneira de acabar com aquela guerra. Rino disse-lhe que lhe queria bem, mas que ela não queria bem a ninguém, nem aos pais, nem aos irmãos. Lila murmurou. O que é querer bem para ti? E o que é querer bem para a nossa família? Estou à espera que me digas. Palavra puxa palavra, ele revelou-lhe o que tinha em mente. Se o Marcelo gostar dos sapatos, o papá muda de ideias. Não acredito. Certeza. E então, se o Marcelo os comprar, o papá percebe que os teus modelos são bons, que podem dar frutos, e deixa-nos começar a trabalhar. Nós três? Eu, ele e talvez tu. O papá é capaz de fazer um par de sapatos com todos os acabamentos em 4 dias, no máximo 5. E eu, se me aplicar, vais ver que não lhe fico atrás. Fazemo-los, vendemo-los e autofinanciamo-nos. Fazemo-los, vendemo-los e autofinanciamo-nos. A quem os vendemos? Ao Marcelo Solara, sempre? Os Solara são comerciantes, conhecem gente importante. Farão reclamo aos nossos sapatos. E falo-ão de graça. Se quiserem uma pequena percentagem, damos-lhe. E por que haviam de se contentar com uma percentagem pequena? Simpatizaram comigo. O Solara? Sim. Lila suspirou. Vamos fazer uma coisa. Eu digo ao papá e vejamos o que ele pensa. Não te atrevas. Ou é assim ou nada feito. Rino ficou calado, muito nervoso. Está bem. De qualquer modo, falas tu, que sabes falar melhor. Nessa noite, ao jantar, diante do irmão que tinha o rosto afogueado, Lila disse a Fernando que Marcelo não só tinha mostrado muita curiosidade pela iniciativa dos sapatos, como até podia estar interessado em comprá-los. E mais, se se entusiasmasse com a questão do ponto de vista comercial, faria publicidade ao produto nos círculos que frequentava, em troca, naturalmente, de uma pequena percentagem sobre as vendas. E isso fui eu que disse, precisou Rino de olhos baixos, e não o Marcello. Fernando olhou para a mulher. Lila percebeu que haviam falado sobre o assunto e chegado a uma conclusão secreta. Amanhã, disse, ponho os vossos sapatos na montra da loja. Se alguém os quiser ver, se os quiser experimentar, se os quiser comprar ou outra porra qualquer, tem de falar comigo, sou eu que decido. Dias depois, passei pela loja. Rino estava a trabalhar, Fernando estava a trabalhar, os dois curvados, de cabeça baixa. Na montra, entre caixas de cromatina e atacadores, vi os bonitos e harmoniosos sapatos da marca Cerullo. Um anúncio colado no vidro, de certo escrito por Rino, dizia mesmo assim, pomposamente: aqui, sapatos da marca Cerullo. Pai e filho esperavam que a boa sorte chegasse. Mas Lila estava cética, amuada. Não dava crédito às hipóteses ingênuas do irmão e receava o indecifrável acordo entre o pai e a mãe. Isto é, esperava coisas más. Passou uma semana e ninguém mostrou o menor interesse pelos sapatos na montra, nem sequer Marcello. Só porque foi instado por Rino, na verdade quase arrastado à força para a loja, é que Solar olhou para eles, mas como se tivesse outras coisas em mente. Experimentou-os, sim, mas disse que lhe ficavam um pouco apertados. Descalçou-os de imediato e desapareceu sem uma palavra sequer de apreço, como se estivesse com dor de barriga e precisasse ir a correr para casa. Decepção para o pai e para o filho. Mas 2 minutos depois, Marcello reapareceu. Rino pôs-se em pé de um salto radiante e estendeu-lhe a mão, como se qualquer acordo com aquela simples reaparição ficasse já estipulado. Mas Marcello ignorou-o e dirigiu-se diretamente a Fernando. Disse-lhe de um só fôlego: as minhas intenções são muito sérias, Dom Fernand. Queria pedir-lhe a mão da sua filha Lina.